Sem vergonha que gosta de usar baladinha que lança em maconha. Pra começar a putaria, ela vai sentar pro espia. Com cara de sapequinha, safadeza, pousadinha. Vai jogando rabetão, empina o rabetão, desce rabetão, o ralho suta em ação. Vai jogando rabetão, empina o rabetão, desce rabetão, o ralho suta em ação. Sem vergonha que gosta de usar baladinha que lança em maconha. Pra começar a putaria, ela vai sentar pros cria. Com cara de sapequinha, safadeza, cansadinha. Vai jogando rabetão, empina o rabetão, desce rabetão, o ralho suta em ação. Ela vai jogando rabetão, empina o rabetão, desce rabetão, o ralho suta em ação.